Brasil Webjet, Juliette Fazenda. Prossiga. Bom dia, é uma solicitação de pushback e reboque da posição 6 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, chama termo. Afirmativo, chamarei. Salvador, Juliette, Novembro, pronto para ingresso, Patrão. Autorizado, chamou término. Afirmativo. Salvador, Juliette, uma venda, finalizamos o reboque. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Vitória, Alçan. Marca X-Ray Bravo, prossiga. Remoção no quarto horizonte, chama o término.